eu acho que foi tudo bem planejado para que nada desse errado no dia. Então por isso que a gente montou já antes, né, o cenário e já foi testando luz e som, para que no dia rolasse um show normal, um show tranquilo, que eles se preocupassem só em cantar. Rolou naturalmente, não teve pressão nenhuma, nem eu acho que da gente para eles, nem muito menos deles para nós. O rap ali tomou a nossa vida por completo, porque a gente já passou o sábado ensaiando, falando sobre como ia ser, como a gente ia fazer. E domingo foi só acordar e botar a cabeça no lugar para ir realmente, opa, fazer o negócio.